Eu vou conversar então com o Arif Osman, o Arif que é presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Fazer um balanço, Arif, como é que você, qual é a avaliação que você faz da atuação do Foz do Iguaçu durante 2013? Nesse ano 2014, nós optamos por uma parceria com o Curitiba Futebol Clube e, infelizmente para nós, o Curitiba acreditava que com jogadores que vinham das suas categorias de base, de até 22 anos, a gente conseguiria subir a primeira divisão. Na realidade foi um ano difícil porque a gente acabou quase caindo para a terceira divisão e brigamos até a última rodada para não cairmos. Então não foi um ano proveitoso no futebol profissional dentro de campo. Fora de campo eu posso dizer que foi fantástico, porque nós fizemos uma relação muito grande com um grande clube do futebol brasileiro, que é o Curitiba. Vamos ter muitas ações de marketing e de captação de recursos e também de captação de sócio torcedor a partir de 2014. A nossa relação com o Curitiba cresceu e já confirmamos também mais uma pré-temporada deles aqui em Foz do Iguaçu, que começará no dia 12 de janeiro de 2014. Aí vão ficar em Foz até dia 30 e com isso o Foz do Iguaçu prevê dois amistosos grandes com essa grande equipe. Fora do futebol profissional, nós tivemos nas nossas categorias de base no Sub-18 mais um bom ano, são 4 anos consecutivos entre os melhores do estado do Paraná. Isso levou com que 4 jogadores do Foz fossem avaliados pelo Curitiba Futebol Clube e todos eles estão acompanhando nesse momento os nossos jogadores para que no futuro muito breve estejam vestindo a camisa de um grande clube do Brasil. Vocês tiveram inclusive, Arif, na semana passada, mas tiveram 2 reuniões, né, lá com o pessoal do Curitiba. Falando a respeito dessa parceria que foi firmada agora em 2013 e também sobre esses amistosos e essa parceria, esse apoio que o Curitiba vai dar aqui pro Foz do Iguaçu. Com toda certeza, nós fomos muito bem recebidos pelo presidente, pelos seus supervisores e a comissão técnica e já estamos elaborando o nosso projeto para 2014. Eles entenderam que para a gente subir a primeira divisão, nós temos que subir com jogadores mais fortes, oriundos do futebol profissional mesmo, do elenco principal do Curitiba, e é isso que foi a promessa que foi feita. Então, nosso trabalho em 2014 nos faz pensar muito com os pés no chão, mas com a possibilidade real de subir a primeira divisão. Mas para encerrar o balanço de 2013 que você me pediu, no feminino nós tivemos uma grata surpresa de iniciarmos novamente o projeto do Foz do Iguaçu Futebol Feminino e conseguimos alcançar o objetivo, que era chegar na final contra a outra equipe aqui da cidade, que é aquela ADI, né? O ADI, né? E conseguimos disputar com eles o título de campeão paranaense. Eles conquistaram o título de tricampeão paranaense e o Foz continua com seu título único em 2010. Mas o nosso objetivo, que foi fazer com que as meninas daqui de Foz do Iguaçu participassem, foi bacana, foi alcançado, e com esse segundo lugar conseguido pelo Foz do Iguaçu, provavelmente nós estamos aguardando durante a primeira semana de janeiro a confirmação de mais uma vaga na Copa do Brasil para a cidade de Foz, e aí seria o nosso time a representar a nossa cidade. Bom, pelo menos assim, pelo menos as meninas, né, do Azulão fizeram bonito. Uma temporada muito boa, né? Fizeram bonito, disputaram o título do Campeonato Paranaense com poucos recursos, porque nós não tínhamos verba para o futebol feminino, não tivemos tempo de arrecadar patrocinadores para o futebol feminino, mas foi um negócio com muito pé no chão, com poucos gastos e que deu resultado, que mostra que fazendo um bom trabalho você consegue chegar no seu objetivo. E a gente está satisfeito com os resultados obtidos e em 2014 vai ser um ano muito melhor para nós no futebol feminino também. É verdade. Então, para a gente encerrar, Arif, eu sei que você está com o tempo contado, mas assim, as expectativas são muito boas para o Foz do Iguaçu a partir dessa parceria com o Curitiba, que eu sei que não vai medir esforço, o pessoal de lá já falou que não vai medir esforço, né, para estar dando todo o apoio que o Foz do Iguaçu precisa, né, e até embasados com essa boa campanha das meninas, já é um incentivo também, né, para que tanto as duas categorias consigam ter um ótimo desempenho também em 2014. Com toda certeza, isso enche os olhos de quem é de Foz do Iguaçu e de quem é de fora de Foz do Iguaçu. Então eles vêm na nossa diretoria, uma diretoria organizada, uma diretoria que faz de tudo para que dê certo as coisas e pretendem nos ajudar muito em 2014. Então, nós aqui de Foz do Iguaçu sonhamos com um ano 2014 muito melhor, com mais bons resultados dentro de campo. Fora de campo a gente sabe que os resultados vão acontecer, afinal é um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, um ano que o futebol profissional vai estar muito no auge e todo mundo vai querer agregar o nome da sua empresa ao futebol profissional. Só para te colocar uma posição, o Foz do Iguaçu Futebol Clube já tem todas as cotas de publicidade da sua camisa vendidas para 2014. Isso nunca aconteceu em nenhum dos anos que nós fazemos futebol profissional. Há 10 anos que fazemos e nunca aconteceu de termos todas as cotas vendidas antes do tempo. Então é o pessoal fantástico. Acreditando, né, Arif? Ah, com certeza. O ano de 2014 promete muito para nós e nós acreditamos que vai ser o ano do nosso acesso e a gente pretende fazer de tudo para chegar à primeira divisão já em 2014. Tá certo, então, Arif. Obrigado pela sua participação. Boa sorte em 2014 e parabéns pelos resultados alcançados, principalmente pelo futebol feminino em 2013. Nós sabemos, temos certeza que 2014 vai ser um ano de muito trabalho e torcemos aí por um ótimo desempenho também. Para todos nós, né? Eu agradeço suas palavras e espero que 2014 seja um ano bom, melhor do que 2013, e mas com muito trabalho e muitos resultados dentro e fora de campo. Tá certo, então, Arif, um grande abraço para você. Um abraço a todos os ouvintes.